Aleluia, aleluia, tu és fiel, Deus. Louve, não importa, louve, seu louvor e vai. mãozinha lá no alto assim comigo, ó. Vale um glória a Deus aí, meu irmão. Louco!